todos no mundo fora do natural. Tudo isso é condenado pelo astral superior, como condenados são todos aqueles que adotam o mal com persistência. Quando se fala nas coisas naturais, vocês as consideram como um grande erro, ao mesmo tempo que, sendo os errados, dizem estar certos. Com a natureza ninguém pode. O natural vence sempre, porque o natural vive com a natureza, e não existe nada mais poderoso do que ela. Protestam as coisas naturais, e quem assim procede protesta a sua própria felicidade. Quem assim procede é mais do que condenado por si mesmo. E assim, vivem os infantes numa avalanche de erros, sofrendo as consequências dessas órbitas e flâmulas, por pensarem e dizerem que quem está certo, está errado e quem está errado, está certo. Quem se baseia pelas coisas naturais da natureza, dizem que está errado, e quem está fora dela, é que está certo. Quem se baseia nessa civilização, nessa educação, nesse meio, aonde tudo é aparência e nada mais, só pode estar errado. Por isso, sofre as consequências, para muitas vezes dizerem: nós somos conduzidos por Satanás, senão, não sofreríamos tanto. Ainda mais diz o infante: eu não creio que haja um Salvador, porque quanto mais imploro a Ele, mais sofro. Se a pureza estivesse nessa vossa educação, não sofreriam os povos como sofrem. Às vezes, o desespero é tão grande, que pedem a morte. Portanto, sigam pelo que vos digo, pelas ordens naturais em primeiro lugar, e o que é aí do vosso natural, em último lugar. Tudo que é natural, só faz bem e não faz mal. O vosso natural é mau e por isso, vivem sofrendo. E o astral superior não atende a quem não sabe o que diz, a quem não sabe o que quer, por não conhecer o verdadeiro natural. O racional superior, e todos do astral, só atendem pelos modos e métodos naturais. Por isso, vigiem as vossas ideias e vejam como errôneas todas elas são. Pensam que o astral admite todas essas contradições? Que admite o mal como elemento de prestígio? Como vocês admitem? O que é natural, está com o povo do astral, e o que não é natural, o povo do astral não aceita. O direito está na base natural das coisas, fora do natural tudo é errado, e dentro do natural, tudo é direito. Mas a confusão, por ser reinante, é que os povos adotam esses preconceitos como elementos de prestígio. E assim, vivem a duvidar daquilo do que não tem dúvidas a fazer. O natural não tem dúvidas a fazer, porque é o verdadeiro. O natural que adotam como verdadeiro é que tem dúvidas a fazer. Por conseguinte, o nosso redígio não tem desses pseudos, não tem desses crimes, porque o que tem, é de natural, e o natural tem tudo em forma, tudo de bom para melhor, e o que parece natural, e não é, tudo de mal para pior, razão porque todos sofrem. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre o grande e sofre o pequeno. As coisas naturais são as adotadas por aqueles que não desejam ao próximo aquilo que não querem para si. O natural é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém, é tudo aquilo que está superior a todos, pura natureza ser superior a tudo. E sendo a natureza superior a tudo e a todos, o dever de todos é obedecer e guiarem-se pelas regras naturais do bem fazer, para bem receber, plantando assim, para si mesmo. Mas a tortura invadiu todos com esta nomenclatura enxofrosa e dolorosa, e por isso, vivem todos implorando a força superior dos invisíveis do astral superior. Implorando para serem contemplados do que necessitam, do que se acham com direito, do que dizem ter direito, e por não serem contemplados, hajam a sofrer de todas as maneiras, de todos os jeitos e de todos os lados, sem notarem que tudo isso é porque não adotam o verdadeiro natural. Eu, o racional superior e todos do astral, aos obedientes tudo daremos, e os desobedientes e rebeldes não podem contar com o povo do astral, porque é contar em vão. Não fazendo por onde, nada feito. Não sendo obedientes, não podem contar com uma corrente poderosa ao seu lado para vencer os obstáculos e tudo, que precisam, saúde e sossego. Tendo saúde e sossego é porque está contemplado de tudo. E a todos eu contemplarei mais do que merecem. Mas, a obediência em primeiro lugar, porque a teimosia não dá bons resultados com os superiores do astral.